Que porra de coração eu quero é seu bumbum, vai! É de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro. Caralho! É de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro, é de quatro. Yes.